era tão perfeito, era como um sonho bom, tudo que um dia eu desejei. Nosso amor era tão lindo, poesia em uma canção, o mundo era só eu e você. Eu sei o que fazer pra continuar a viver. Você me ensinou amor, você me ensinou paixão. Tocou no fundo minha alma, mas machucou meu coração. Não sei se um dia vou amar alguém como amei você. Outra chance pra curar a dor. Quem sabe eu volto a te esquecer. Quantas lágrimas que eu chorei, quantas noites que eu nem dormi, esperando só você voltar pra mim. Aprender, mas no fundo.